Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu fogo. E só de lembrar, sua cama já tremeu. Casalzinho é bom.